palco de poucos sorrisos em meio ao mar de lamentos. Cara de poucos amigos, são milhares a todo momento. 011, voz, coração e o céu cinzento. Respirando e revivendo na terra do chão de cimento. O instinto é animal, e é o que me faz parte da fauna. A selva é de concreto, e é onde eu faço a minha casa. Meu quintal, minha morada, tragédia anunciada. É o preço, mas eu pago, de te amar sem cobrar nada.